Todas as pessoas aqui não são diferentes de nós. Você vai saber, já ouviu falar do Neno? O Neno era sem pai, a mãe que te sustenta. Sofredora, mas não se lamenta. Trabalha em casa de família pra não passar fome. O Neno era pivete, hoje tá um homem. Então, Capão Redondo, sua cara de chão. Num barraco de madeira entre esgoto e o lixão. Extremo sul, distante da cidade. Aqui mora o descaso, a realidade. A maioria preto e nordestino, é em São Paulo, sem destino. Criado na rua e sem direito a nada. Neno, mas o moleque da quebrada. 87, né, me lembro bem. Sua mãe desesperada vendo filho na Febem. Parou na escola, se viciou, resolveu sair de casa. O que adiantou? O Neno tá crescendo, sua mãe segue lutando. As coisas tão difícil, dinheiro tá faltando. Ele olha sua volta e a revolta só agrava. Sentimento de culpa o Neno acumulava. Sem dignidade, sem estrutura, 12 de idade enfrentando a vida dura. Sentiu na pele, passou vários venenos. Vai vendo. Já ouviu falar do Neno? Você vai ouvir falar do Neno. É o mano da quebrada. Da semana passada, desse chega de mão de mão, chega de solteiro. Esse lá trampar, feitar o pai mais mal. Viu falar do Neno? Ao 18, é maioridade. O que você vai? Vem a dificuldade. A sua mãe serve a Deus numa igreja cristã. E o Neno no crime, cheirando até de manhã. A vida deu a ele valores desiguais. A sua dor não era filme, os fatos são reais. Então, Capão Redondo, 3 da madrugada, moleque é metralhado, tá morto na calçada. É o retrato da rua, assim como é finado Quinho, neguinho do Jardim Pé. Fiquei sabendo de uns caras, tava na sua volta. Um juiceiro, sangue ruim, ex-polícia da rota. Desacreditadão, tá bonendo, rapaz. Só pra cima e pra baixo, de Suzuki no gás. Criminoso que é top, quer mostrar que tá bem. Até chegar o top, toma tudo que tem. E por aqui o Nenê Rei é o melhor da molecada. Mas tem covarde na maldade armando cilada. Inveja é uma merda, mas tá valendo. Vai vendo. Já ouviu falar do Neno? Você sempre vai ouvir falar do Neno. É o mano que mora do seu lado. É o mano que sempre quer tudo. Ele quer ambição, mas nunca vai conseguir nada, truta. Que a cara é respeitar o pai e a mãe. Já ouviu falar do Neno? Aliadão de um mano lá, um tal de Davi. Disse pra mim que é sangue bom, até então nunca vi. De vez em quando ele cola numa 7 galo preto. É correria no dinheiro. Aliadão de um mano lá, o tal de Davi. Disse pra mim que é sangue bom, até então nunca vi. De vez em quando ele cola numa 7 galo preto. É correria no dinheiro, se adianta numa treta. Ele é o cara afirmão que se deu sempre bem. Ouro no pescoço à custa de alguém. Tem fama de patrão, come várias minas, negócio lucrativo, boca de cocaína. Ah, tá pela ordem, né? O Neno é o gerente, toma conta da favela e abastece os clientes. Dinheiro fácil, é fácil, vai fácil também. Estou o Neno agora leva uma, tem dinheiro pra gastar. Festa vagabunda, roupa de maca e pá. Veja só, olha só como é o destino. Foi te empurrando pro crime no desbaratino. Morrer dessa forma nem não, não. Não tô podendo. Vai vendo. Já ouviu falar do Neno? Eu tô a pampa, truta. Eu quero viver até os 60 anos, até os 70, 80. A cara é viver, irmão. Malandragem é viver. Já ouviu falar? Já ouviu falar do Neno? O Neno tá pedido, fugido da quebrada. Ripou um pilantra na semana passada. O boato rolando e o seu nome envolvido. Traficante da Sul deixa outro estendido. É mal pro Neno, só resta uma saída. Sai fora do crime que a passagem é de ida. Mas não, ele insiste, quer viver nesse drama. Desavenças deixa quieto, o problema é a grana. Seu futuro é indiferente, já não importa mais. Envolvido até o pescoço, agora é tarde demais. Jurado de morte na mão dos gambé. Abandono dos comparsa, sei lá qual que é. Destacado dos rolê, dos amigos de infância. Pressentindo algum mal, o Neno vive à distância. Armado, ligeiro, com quem se aproxima. Se liga só daquele tempo, aqui virou a esquina. subindo, tá vindo na sua direção. Com três neguinhos dentro, aí dentro, você não. Nem tentou reagir, não dava mais pra correr. Depois de vários que matou, chegou sua vez de morrer. 20 e poucos anos se acabaram assim, morto a tiros na quebrada, do Nene era o fim. Exemplo pra mim, pra nós, vai vendo, vai vendo. Já ouviu falar do Neno?